Via Novemberá, autorizado voo local, circuito 997 com TGL, 1000 pés, responder padrão, decolando da 97, ingressando no circuito de tráfego, conforme instruções da Torre Salvador. O ajuste confirmando. A torre está operando na frequência 1.98.95. O Índia November Alpha confirma 2 a bordo no Pat 4. Bom, Oxanear 6259, ponto, espera pronto já. 0 no 4, dia November Alpha. Da mesma. A linha aí, decola, dando 0, Oxanear 6259. Acionamento, Índia November Alpha. Posição 3, pushback, acionamento. 3197 no 03, está livre, chame o táxi. É para o táxi, 3197. Pulou os 49, chame o controle, chame 6259. 6259, obrigado, Vance. Controle de Salvador, aquele muito boa noite, o Xanem 6259, decola se escuta. 6259, subou 360, saída da El. 360, quando possível a gentileza da proa de Monte Moleira, senhor. Valeu, após 2000 pés. Pessoal, tá, após 2000, obrigado, 6259. Boa noite, bom. Boa noite, eu fui 866, identifique chegada Mari, deixa o 050 para o de TAP. Ao 050, mando direto de TAP, gol 866. Obrigado. Novo Salvador, azul 2781, está pronto para pushback acionamento no PAC 3. D781 no Pátio 3 está livre, chame táxi, 4 linhas. Chamará. Alta 3197 com 94, 3 horas e 20, Altena Campinas, está pronto para táxi. Autorizado o táxi para até o ponto de espera da pista 10, torre no noite decimal 95, ajuste no 094, está 3197. Táxi até o ponto de espera 10, 1895, ajuste 10, 14, está 3197. Solo, Rua Azul 2781, está pronto para o táxi. Nós temos 69 a bordo, 3,20 de autonomia, alternando Salvador. Ciente, até o ponto de espera, torre no noite decimal 95, ajuste no 094, 2781 da Azul. Está o ponto de espera, 295, 1014 da Azul, obrigado. Salvador, boa noite, Altena 3197, ponto 010, pronto. Altena 3197, autorizado a linha E decolar, 180 graus, 069. Você decola no 0, Altena 3197. de táxi chama para ingresso, India November All. Oito meia meia, lista para 2000 pés, 1014, lista ali, sector, só. 2000 pés, 1014, eu não entendi o final da mensagem, tá? Mandou gol 8 meia meia? Diga. Eu entendi 2000 pés, 1014, não entendi o final da mensagem. LS e LS X-ray. Ah, tá livre o X-ray, obrigado. Sete, bora. Boa. Três Salvador, boa noite, Altan 3197, Dael 1400. 7 Subal 360, saída da El. 360, saída da El, Altan 3197. Salvador, uma boa noite, Azul 2781, aproximando do ponto de espera da 10. Azul 2781, autorizado a decolar, 180 graus, 079. Excelente, autorizado a decolar de 10, Azul 2781. É 6259, chame centro Recife, 133-25, alterno 251. 3325, alterando 251, boa noite, 307, vai ler dessa. Vou ler dessa, 307. Azul 2781, decola 01, chame o controle 120 decimal 8. 208, obrigado, até mais. Autorizado a alinhar e manter. Controle, Salvador, uma boa noite, Azul 2781. Azul 2781, contato radar, sua para nível de voo 180, via saída Arbor. Via saiu da Arbor no 180, subindo. Está livre da restrição do 110? Azul 2781, não tem tráfego em aproximação que seja conflito. Está autorizado subida a 180 sem restrição, desconsidera a palavra via. Sim, sem restrição, subindo para o 180, 2781, obrigado. 1866, informe quando estabilizar. Reportará estabilizado, obrigado. Romeu, Índia November Alfa, após a decolagem. Prossiga para o litoral sul, farol de Itapuã, aguardando por regresso ou nova instrução. Autorizado decolar, 180 graus, 069. Estabilizado, Gol 1866. Gol 1866, complete a minha torre, 1895. Boa torre, 1895. Obrigado, boa noite. Boa noite. 3197, chame Recife em 13325, alterna 125, decimal 1. 3325, 251 Recife, eu tá, 317, boa noite. Boa noite. Romeu, Índia, November Alpha, decolou 04, mantenha a proa até atingir o litoral, após curva direita, farol de Itapuã. Mantenha a proa até o litoral, após curva direita, farol de Itapuã, November Alpha. Oi, Salvador. Boa noite, Gol 1866 no Simbra, contra embaixo e travado. Gol 1866, informo César 150 no litoral sul de Salvador. A 1 no mil pés, autorizado pouso na 1-0, 1-8-0 graus, 0-6-9. Livre pouso na pista 1-0, gol 1-8-6-6. Silêncio, diminuiu o brilho do vaso, brilho 1, não. Papi. É papi, é papi. Obrigado. November Alpha, reautorizado para a perna do vento, pista 17, circuito pela esquerda, cruzando o aeródromo na vertical da torre, observando o Boeing da Gol pousando. Autorizado, curva esquerda, circuito de tráfego pela esquerda, cruzando na vertical da torre, observando o Boeing pousando na 10 em November Alpha. 1166 no solo 07, livre à direita, solo 121, décima 1. 121 na mão livrar, o gol 1866, obrigado. Solo Salvador, boa noite, gol. Quando. Livro 866. 1866, boa noite, autorizado Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5. Salvador, voo no 705. 1705, boa noite, informação em curso novembro. Para o Galeão, eu tenho aprovado o nível de voo 360, o senhor está pronto para quatro? Pronto. Bolo 705 autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, Liaper November 857 até Mousu, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto posição Irumi. Controle 1 do 20.8, transponder 5427, Bolo 705. Ok, autorizado, nível 360, rota plano de voo, até November 857 até posição Mousu. Decolando no zero, por banda direita, perfil da El, Leda, Leda e Rumi. 208, ao controle aposta, 427, para transponder o gol no 705. 5427, cotejamento correto, o gol no 705. Portão 2, chame quando pronto para o pushback, acionamento, senhor. Controle Salvador, azul 2781, gentileza autoriza direto com quinta. Aguarda autorização de Recife, azul 2781. Azul, escuta. Azul 2781, autorizado direto conquista. Obrigado, azul 2781, direto conquista. Correr Meteus 1 ou 2. Curva esquerda, perna do vento, pistão 7. Chame na final. Livre, curva esquerda, reportada na final 17, Índia 99. Salvador, boa noite, gol 1, 099, autorização 320 com fins. 099, boa noite, 360, já tem aprovado com fins. Copia 36, gostaria de vigor não 38. Via 36. Bolo 099, autorizada para Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via Brasilu 21, no nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva direita. Saída Arbor, após Arbor, voa direto, posição Elefa. Controle 120.8, transponder 5425, gol no 099. 360 autorizado, com fins até Zulu 21, decolada 10, curva direita, Arbor, pois voa Elefa, 120.8, 485, gol no 119. 5425, protegimento correto, gol no 099, posição 4, chame pronto para o pushback, acionamento. Pronto no 04, gol no 099. Tá pronto, pushback, gol no 099. São 4 livros, chame táxi no 099. A 4 é importante, 099. Tira, pista no 7, 190 graus, 079. Dia novembro. Livre toque em emitida, 17, dia novembro. Bom, 705, no portão 2, é o número 2, o setor aguarde aproximadamente 5 minutos. Ok, está na base. Tá, Romeu, Índia, November Alpha, tocou RMTEUS 17, curva esquerda, reporte na perna base, pistão 17. Reporte na base, 17, November Alpha. Azul 2781, chame Recife 1288, alterna 1353. Ideal de base, India November Alpha. India November Alpha, ciente, autorizado toque arremetida, pista 17, 180 graus, 079. Livre toque arremetida 17, India November Alpha. 73 a bordo, Galeão, 3 horas. Direita, Índia, ponto espera, turno no noite, decimal 95, Alistino 0 no 4, 1099. India 189, complica 12, 1099. Aguarda só um minuto. Okay. 02 está livre, chama o táxi no 705. 705 está livre. Salvador, boa noite, bom, 1099, ponte esperada 1090 pronto. Autorizado decolar, 180 grau, 069. Autorizado além, decolar 10, gol 1099. Dia November Alpha, tocou remeter os 2-2, mantenha a proa até atingir o litoral. Após, curva esquerda para cruzamento sobre a cabeceira 1-0, vertical da torre. Ciente, mantém proa até atingir o litoral, após curva esquerda, cruzamento na vertical da torre, Dia November Alpha. Índia November Alpha, autorizado curva esquerda para cruzamento na vertical da torre. Iniciando curva esquerda, cruzamento vertical da torre, November Alpha. Gol no 099, decola os 23, chame o controle, 120 decimal 8. 208, obrigado. Controle, boa noite, eu vou... meia. 4:04, alternado Brasília, São Sardão. 185 a bordo Brasília 4:20. Direita Índia, ponto espera torre no 95, ajuste no 0 no 41705 da Gol. Viado direita, torre 295 no 0, 4 aos 2, uma boa noite. Perdão, é 1099, perdão. Agora sim, gol 099, passando 1910, confirmo. Afirmo. Gente, contato radar, nível 360 na saída Arbo. Ok, desculpa aí que tinha esquecido de trocar o número aqui, obrigado. Gente, chame na final, pista 97, Índia November Alpha. Reportar na final, 97, November Alpha. Salvador, bom, 705. Golo 705, autorizado decolar, 190 graus, 069. Ok, Sibiné, decolar, bom, 7, Índia, toque arremetida, pista 197, 180 graus, 07 nós. Após o toque arremetida, prossiga até a linha do litoral. Após o toque arremetida, linha do litoral, Índia, 90 graus. Os 2-8, chame o controle. Quanto? 705? Decolou os 2-8, chame o controle no 2008. 208, quanto é? Vou no 705. Quanto é? 3858? Na 3858, acendo identificação, chega da Mare 050, nível autorizado. 50, o nível autorizado, 3258. Da cabeceira 90, November Alpha. Voo 9705, não recebo no radar, confirme o transponto para acionar. Afirmo. Agora sim, Gol 705, contato radar, nível autorizado é o 360, no perfil da EL. Subida 360 da EL, Gol 9028, November Alpha. Ciente, reporte na final, pista 17, Índia November Alpha. Reporte na final, 17, November Alpha. O 099, chame Recife, o 288, alternando 353. 288, alternando Recife, 2353. Afirmo, secundário 1353. 1353, muito obrigado, uma boa semana. Amém. Agora, aplaudindo o partido, ele pode Rota 084, Coffetent, Mari Arrival, Central Flight Level 050. Central Flight Level 050, Mari Arrival, Central Flight Level 050. Romeu Índia November Alpha, tocou e remeteu aos 33, curva esquerda, reporte final, pista 97. Livre curva esquerda, circuito padrão, reporte da final, 97 November Alpha. 1705, chame Recife, 135, 133, 25, alterna 125, 1. Recife, 25, 25, 1, Recife, boa, 1705. Porta final, 97, Índia 90 Alfa. Autorizado, toca arremetida, 160 graus, 07, nossa, Índia 90 Alfa. Nível e toca arremetida, 97, 90 Alfa. A 3858, desça para 2000 pés, QNH 1095, autorizado sinal ILS, informe estabilizado. 2000 pés, 1015, informe estabilizado. Sinal da 10, 3850. A livre da restrição, então, pode descer direto a 2000, 3850? Está livre, descer para 2000. Teve 2000, tá ligado? November Alpha, tocou remeter os 39, curva esquerda, perna do vento, pista 17. Esquerda do vento, 17, November Alpha. Repeat, Alpha 084. Request heading to the right, 055, to avoid bad weather. No deviation. No deviation, melhor partido, por favor. Controle Salvador, muito boa noite, é o 1168 com a 90. O 1168, acende a identificação, Mari 050. Mari 050, boa noite, entrevista foi, tá? Autorizado. Nossa, pode ser uma moto, foi direto no carro, 1168, 0050. Delta 084, clear to descend to 2,000 feet, QNH 1015. QNH 1015, descend to 2,000 feet, Delta 084. Ideal de base, Índia November Alpha. Índia November Alpha, autorizado, toque arremetida, pista 17. 170 graus, 079. Livre, toque arremetida, 17, Índia November Alpha. Salvador, Europa, Miro Echo, Kia, Weather, proceeding to Duna. Roger, Duna, cleared ILS, final approach, report, exception localizing. Kia, for ILS, approach, runway 10, I call you after establishing localizer, 10, Europa, Miro Echo. Tá 3858, complete, chame a torre 1895. 1895, legal. Europa 084, reduce speed to 1809. Reduce 1809, Europa 084. Europa 084, you follow traffic at 1 hour, 8 miles on final approach, Airbus 320. We follow, we are number 2 following the Airbus 320, Europa 084. Cordial boa noite, esse é o TAN 3858, vai passar o Índia Serra. TAN 3858, avistado, autorizado pouso na pista 10, 170 graus, 069. Pouso na 10, informa a baixa travado, TAN 3858. Gente. November Alpha, tocou e remeteu os 4-4, prossiga em frente até a linha do litoral após farol de Itapuã. Até a linha do litoral após farol de Itapuã em November Alpha. Yes, ma'am, we are starting to localize. Roger, complete approach, contact the tower 118.95. 118.95, thank you. Hello, Tower, good evening. Aeropa Zero Explorer Starlink, that is runway 10. Continue approach, wait landing clearance, Aeropa 084. Continue approach, Aeropa 084. Tan 3858, no solo 46, livre direita, solo 121. Direita 21, áudio, Tan 3858. 40, prestar a formação. Gente, é parte de reacir na proa de Duna. Caraca, não, não, não, vertical do farol de Itapuã, Índia, November Alpha.